esqueceu. De Hayabusa, ah, se recordou. Vai tirando a blusa. Hoje tu me ama, amanhã me usa. Se dou confiança, ela sempre abusa. Cabelo preto, comprido, franjinha no rosto, em cima do salto. Sei que não sou de mentira, mas se eu não fingir, eu te levo de assalto. No final do baile, eu vou ter que revelar. Aguarda a surpresa que essa hora vai chegar, porque se falei de moto, foi loroto. 7-1, eu tô de a pé. Eu sei que não tenho santa, mas nunca perdi a fé. O meu táxi tá chegando, desculpa pela migué. Ah, quase que eu me esqueci. Vem comigo se quiser. Sabe por que, meu mano, Mike? Vai de Mizuno, ou de Pumadisque. Veste o camarote, um gole no uísque. E chama que elas vêm. Foi selecionada, uma das mais tops, é edição limitada. Então, cola de Mizuno, ou de Pumadisque. Veste os camarote, um gole no uísque. E chama que elas vêm. Foi selecionada, uma das mais tops, mas é edição limitada. Ah, se recordou, vai tirando a blusa. Hoje tu me ama, amanhã me usa. Se dou confiança, ela sempre abusa. Cabelo preto, comprido, franjinha no rosto, em cima do salto. Sei que não sou de mentira, mas se eu não fingir, eu te levo de assalto. No final do baile, eu vou ter que revelar. Aguarda a surpresa que essa hora vai chegar, porque se falei de moto, foi loroto. 7-1, eu tô de a pé. Eu sei que não tenho santa, mas nunca perdi a fé. O meu táxi tá chegando, desculpa pela migué. Ah, quase que eu me esqueci, vem comigo se quiser. Sabe por que, meu mano, Mike? Vai de Mizuno, ou de Pumadisque. Veste o camarote, um gole no uísque. E chama que elas vêm. Foi selecionada, uma das mais tops, é edição limitada. Então, cola de Mizuno, ou de Pumadisque. Veste os camarote, um gole no uísque. E chama que elas vêm. Foi selecionada, uma das mais tops, mas é edição limitada. Cada hoje Puma diz que fecha o camarote, um gole no uísque.